você mudou e a gente não se fala mais. Da outra vez você jurou que o que passou ficou pra trás. Eu avisei que era melhor esquecer e só viver em paz. Cadê você que deu um nó? Cria os sonhos e depois desfaz. Mas te confesso que um beijo já me desperta o desejo do que a gente faz. Mas se for pra ser desse jeito, sem compromisso eu respeito, mas não quero mais. Eu não quero mais te amar demais, me entregar demais pra você dizer que tanto faz. Eu não quero mais, não quero mais. Falei demais, mais uma vez, não dei valor. E você quer me deixar pra trás. Sem teu calor, tudo é pior. Tua indiferença dói demais. Cadê você, meu grande amor? Eu prometo que não erro mais. E te confesso que um beijo já me desperta o desejo do que a gente faz. Se for pra ser do seu jeito, é só dizer eu aceito pra te ver em paz. Eu não quero mais te amar demais, me entregar demais e depois dizer que tanto faz. Eu não quero mais, não quero mais, nunca mais. Eu não quero mais pra sofrer demais e dizer meu bem que tanto faz. Dois passos de você, você tá aí a 10 mil milhas pra entender, pra decidir se vai fugir ou vai querer. Yeah. Eu tô aqui a 1 passo de te esquecer. Você tá aí a 1 segundo de ver que eu sou capaz de dizer: não quero mais. Eu não quero mais me entregar demais e depois dizer que tanto